3, 2, 1, divulgação da capoeira, ação. Centro Cultural Engenho Novo Capoeira, aula de capoeira, terça e quinta, das 20 às 22 horas. Local, Céu, Parque Bristo, Rua Professor Arthur Primavesse, sem número, Céu, Parque Bristo. Telefone de informação, 23-34-1405. Corta. Bom, o que